así, son nós dois, sem deixar pra depois esse amor. Cada vez mais coisa e tal. O tempo não perdoa e a noite vai. Eu te quero até o fim e nunca é demais. Isso é tão bom pra mim, assim eu fico em paz. E que mais eu vou? Pra você. Sempre assim, sem pensar, outra vez me entregar, respirar. No teu amor, teu corpo me estremece de prazer. Faz o mundo desabar, me faz enlouquecer. Não dá mais pra controlar, o jogo é pra valer. Quero te amar pra sempre ser feliz. Sente o coração que sempre diz: não dá pra voltar atrás. Nunca mais, sempre assim, sem pensar. Outra vez. Sou